Introdução ao Workshop 537. Tudo é feito de raios cósmicos. Entendendo o emaranhamento. Corpo, cosmos. Pâncreas. Iluminação e não inteligência. Como abordar os ensinamentos da Fundação Cash? O tema principal do ensinamento de hoje é entender mais sobre os campos magnéticos e gravitacionais e como eles interagem, além de uma série de pequenas informações. Por exemplo, como nosso corpo está em um estado de vácuo e tem sua própria condição interna de campos magnéticos e gravitacionais, ele pode ser considerado um cosmos em si mesmo, e ao entender como os campos do cosmos funcionam, podemos então entender como o nosso corpo funciona e vice-versa. Na verdade, somos um plasma dentro de outro plasma até o Criador, e estamos tentando descobrir como transferir energia do Criador, que na verdade é apenas o cosmos, para alimentar nossa alma do homem, que então alimentará nossa fisicalidade. Só de ler isso, podemos entender que todos nós fomos criados a partir da mesma coisa, que é o amor do Criador, ou, outro termo para isso, é raios cósmicos. Criamos todos esses termos diferentes para explicar o que observamos e então começamos a inventar teorias sobre como o universo funciona e então começamos a acreditar em nossas teorias e as transformamos em fatos. Assim, agora estamos presos a todos esses termos e ideias fixas e nossa ciência se tornou muito confusa. Tudo está apontando para os raios cósmicos como a estrutura fundamental da criação. E a fonte dos raios cósmicos é o Criador. Fizemos um círculo completo de volta ao ponto de partida, e depois de trilhões de anos, nos divertimos muito fazendo isso. Dizer apenas que tudo é Deus não vai nos ajudar muito. Temos muitas pessoas que andam por aí dizendo que tudo é Deus, ou tudo é o vazio, ou tudo é o amor, mas nada muda. E isso acontece porque estamos apenas repetindo um conceito de outra pessoa. A verdadeira compreensão da criação é quando sabemos disso dentro de nós mesmos, sentimos isso, somos alimentados por isso e podemos aplicar isso em nossa vida. Cada um de nós tem uma história única, que é quem nos tornamos, e podemos usar a ciência do plasma para entender a nós mesmos como fomos criados e como a criação funciona. E então usamos esse conhecimento para criar o tipo de vida que queremos viver. Então, passamos de nosso estado atual de ignorância e de vítima do poder de outras pessoas para a compreensão de que entendemos mal a vida e de que, na verdade, tudo vem de dentro de nós. E então nossa vida se transforma e nos tornamos como uma estrela brilhante no céu. Essa é a beleza do conhecimento da criação e o motivo pelo qual queremos compartilhar com os outros, para que aos poucos transformemos a escuridão em luz. Isso nos leva de volta ao motivo pelo qual estamos estudando todos os pequenos pedaços de conhecimento, porque todos eles se encaixam e formam a totalidade do conhecimento. É por isso que o Sr. Cash está nos ensinando todos esses diferentes aspectos dos raios cósmicos, para que possamos assim aprender a absorvê-los e usá-los. E quando os compreendemos, isso se torna automático. Ou poderemos dizer que eles operam dentro de nós automaticamente. No meu entendimento, o campo magnético fundamental da criação é o raio cósmico. Mas o raio cósmico em si é composto de todas essas diferentes dimensões, níveis e camadas e todas as funções mágicas que eles têm. Já aprendemos que o raio cósmico tem o carbono 14, que ele pega carona em cima do hidrogênio, que é fundamental para a vida orgânica, onde vemos tudo feito de cadeias de carbono e hidrogênio. O Sr. Cash explicou hoje que a ciência humana já teve contato com o raio cósmico, mas não o entendemos, então começamos a chamá-lo de outras coisas. Por exemplo, os flashes de luz que os astronautas veem ao reentrar na atmosfera da Terra são de fato raios cósmicos. E se um deles vier diretamente do Criador, o astronauta poderá se iluminar. Outro exemplo é o que eles chamam de neutrinos, que são de fato raios cósmicos. Todos nós já ouvimos falar dos experimentos que eles fazem, em que eles levam tanques de água para o fundo de minas e capturam neutrinos. Se pensarmos nisso, a Terra está sendo constantemente bombardeada com raios cósmicos, ou o que eles chamam de neutrinos. Então, os que têm que passar pelo estado de matéria da Terra devem ter que desacelerar o suficiente e interagir com os campos da Terra, de modo que alguns deles, quando atingem a água, se convertem em energia do estado de matéria ou fótons que os cientistas captam em seus instrumentos. O Sr. Cash disse que se eles permitissem que ele usasse os instrumentos deles, ele lhes mostraria tantos neutrinos que eles se perguntariam onde erraram no pensamento deles. É claro que nós, como buscadores de conhecimento, agora entendemos o princípio da criação, que tudo é criado a partir da interação de campos, mas os cientistas não entendem nem mesmo essa parte. A palavra emaranhamento apareceu algumas vezes ao explicar como os campos funcionam. O Sr. Cash disse que para um campo magnético estar em movimento, ele precisa estar emaranhado. Ele começou a falar sobre esse conceito de emaranhamento muito recentemente. Não me lembro de muitos ensinamentos sobre isso. Deve estar nos livros. Obviamente, a própria palavra significa misturar-se ou ligar-se a outra coisa. Mas isso não significa necessariamente que o emaranhamento será permanente. Talvez seja apenas uma situação temporária e você mantenha ainda a sua independência. Nesse contexto de campo de plasma, isso implicaria que os campos magnéticos de alguma forma se misturam com outros campos magnéticos e isso cria movimento e energia. Mas qual é a diferença entre isso e o plasma? No caso do plasma, ele é descrito como dois campos que giram um em torno do outro, encontram um equilíbrio e começam a emitir outros campos. Talvez o emaranhamento possa levar à criação do plasma. Há muito que entender sobre os campos magnéticos, e nós apenas estamos arranhando a superfície. Por exemplo, dizemos as palavras raios cósmicos, mas talvez cada raio cósmico seja uma cópia de todos os campos magnéticos do cosmos. Eles estão todos dentro dele ou de alguma forma conectados a tudo. Isso simplesmente não se encaixa em nosso cérebro, devido ao nosso sistema educacional tão limitado. Em seus livros, o Sr. Cash fala sobre parte dos campos magnéticos como PMTICs, que eu acho que significa apenas campos magnéticos plasmáticos. Ele disse que há uma grande diferença entre os campos magnéticos de plasma e os campos magnéticos de matéria. A força que sentimos ao segurar um ímã de ferro em estado sólido na Terra é um campo magnético em estado de matéria. Se fizéssemos um gans a partir do ferro, ele se tornaria um PMTX ou um campo magnético de plasma. Quando transmutamos, já que o corpo é um gans, usamos a transmutação de plasma. Mas para as moedas em nossos bolsos e as roupas em nossos corpos, usamos a transmutação de matéria. Mas o bom é que elas podem ser combinadas na mesma transferência. Quando transmutarmos sem uma máquina, teremos que aprender o conhecimento para que nossa emoção possa criar as condições certas. Essa ideia de que nosso corpo é um cosmos adquiriu um significado mais profundo hoje cedo, pois eu estava em um estado entre o sono e a vigília, que considero ser o mais próximo da alma. O conhecimento da criação parecia tão fácil de entender naquele momento, e por alguma razão senti que o compreendia. Lembrei-me de prestar atenção e repetir na mente física para que mais tarde, no estado de vigília, eu pudesse me lembrar. Eu estava pensando nos PMTICs como divisões de campos magnéticos e que deve haver um número incontável deles se estamos conectados a tudo no universo. E eu estava pensando no que o Sr. Cash disse que um raio cósmico, que é apenas um campo magnético do outro lado do universo, pode nos alimentar se tivermos a necessidade e também devemos estar emaranhados ou conectados a ele de alguma forma. De alguma forma, temos que estar abertos e não agarrá-lo. Então ele nos dá e continua assim o seu caminho. Não importa se está a trilhões de anos-luz de distância, não há tempo e distância com a alma. O que conta é a nossa emoção, necessidade e abertura para receber. Se o corpo é um cosmos, deve ser da mesma forma. Então uma célula do fígado poderia dar para uma célula do dedo do pé se ela precisasse, e a transferência de energia seria feita por campos magnéticos e não pelo sangue. Os PMTs teriam de corresponder de alguma forma. Talvez isso esteja acontecendo sem que saibamos. Então pensei na minha condição, em que o fígado não está alimentando os tecidos musculares em mim, principalmente nas minhas pernas, e eu sinto dores e cãibras. Pensei, por que essas células não podem receber energia sem passar pela circulação sanguínea e simplesmente transferir energia diretamente, porque há uma necessidade ali? Acho que até mesmo um pensamento superficial de como "Ah, meu músculo está doendo, por favor, me alimente agora" fará com que o fígado haja. Mas então, você se lembra da infância, quando o abuso era tanto que a alma queria deixar o corpo. Talvez isso tenha criado um bloqueio nos tecidos musculares, e o poder desse pensamento, mesmo que tenha sido criado há 30 ou 40 anos atrás, ainda está lá em vigor, porque essa emoção nunca foi totalmente satisfeita. E há algumas semanas, o Sr. Cash nos ensinou que se o abuso ocorrer durante o período de mudança da função cerebral, isso poderá incorporar essa emoção à estrutura física do cérebro. E podemos viver com essas emoções incorporadas durante toda a nossa vida, sem entender e culpando outra coisa. É nesse ponto que a nova tecnologia será um salvador para muitos de nós, especialmente se nosso coração e nossa mente não forem fortes o suficiente para reverter essas condições por conta própria. Durante o período em que a alma estava consciente, pensei que seria fácil reverter, porque agora eu entendo. Mas depois, no estado de vigília, todos os velhos hábitos mentais se tornaram mais fortes e a vida ficou mais pesada novamente. Portanto, de fato, precisamos de ajuda para tornar a vida da alma nossa condição real. Isso me fez perceber que os pensamentos e as emoções das experiências vividas ao longo de nossa vida podem permanecer ocultos dentro de nós. E mesmo que pensemos ter lidado com eles, sua energia ainda pode estar embutida em nós. E estamos negando-os ou simplesmente ignorando como a vida funciona. Também percebi que a culpa não é nossa, por causa da sociedade em que nascemos. Mas ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de reverter essa situação, especialmente agora, com o conhecimento que nos está sendo dado. Outra coisa que percebi é que o corpo não é responsável pelo que acontece. Ele é criado a partir de emoções e tem que carregar as emoções e as forças de campo que a alma do homem e a alma da fisicalidade colocam nele. E isso se combina com todos os pensamentos e emoções de nosso ambiente que permitimos que entrem em nós. E essas forças emocionais estão agindo dentro de nossos corpos e, infelizmente, na maioria das vezes, não estamos conscientes disso. Essa é uma grande causa do sofrimento pelo qual passamos na vida física. Quero encerrar aqui este tópico com algo positivo. Esse conhecimento é, de fato, o início da mudança para nós mesmos. Mas temos que entender o conhecimento corretamente e estar abertos a quaisquer energias que queiram ser liberadas. Então encontraremos equilíbrio em nossas almas, e nossas emoções se tornarão estáveis e poderosas. Essa tecnologia é uma graça com a qual todos nós fomos abençoados. Na fisicalidade, quando uma estrela passa por uma supernova, vemos uma enorme explosão e uma grande liberação de energia. O Sr. Cash está nos dizendo que todos os seres vivos passam pela supernova no ponto de separação da fisicalidade, ou o que chamamos de morte. Até mesmo uma formiga libera grandes quantidades de energia, ou até mesmo quando quebramos uma pedra ou cortamos uma árvore. Algumas pessoas sensíveis podem ser capazes de sentir isso, ou como as corujas são conhecidas por sentir quando alguém morre. mas não sentimos isso na fisicalidade. Portanto, isso é uma indicação de que isso ocorre em outra dimensão, ou em outra força de campo, ou em um canal diferente na televisão. De certa forma, isso nos ajuda a entender nossas limitações. Hoje ele explicou melhor por que, quando criamos as condições certas em um aquário, podemos criar um peixe a partir da atmosfera. Ele disse que o peixe está presente na atmosfera e que cada parte de terra aqui nesse planeta Terra já foi coberta por água em um momento ou outro e, portanto, os peixes deixaram suas sementes em todos os lugares. Ele disse que o mesmo acontece com os seres humanos. Ao longo do tempo, deixamos sêmen em todos os lugares do planeta. O que eu entendo que significa que os campos magnéticos e gravitacionais no sêmen permanecem ativos mesmo que a parte física tenha secado e desaparecido. Então, ao criar as condições certas, poderemos então criar um ser humano da mesma forma que criamos um peixe. Será que isso significa que um ser humano pode ser criado sem um útero, ou que a atmosfera da Terra se torna o útero? Então a Terra seria sua mãe, e o pai seria aquele que deixou o sêmen há milhões de anos. E será que isso significa que mesmo quando destruímos algo fisicamente, sua impressão digital de energia permanecerá? Será que essa impressão digital é tudo de que precisamos para criar uma nova vida? Os médicos e cientistas têm arrecadado milhões e milhões de dólares durante anos para encontrar uma solução para o câncer. Agora, o que eles farão se a Fundação Cash lançar um sistema que possa resolver o câncer por meio do equilíbrio dos campos? A principal razão pela qual eles não conseguem resolver o câncer é porque eles não entendem que as emoções são parte da causa. Por isso, a alma recria o câncer depois de removê-lo. Existem três tipos de câncer, e o câncer evolutivo representa cerca de 10% dos cânceres. Isso resulta do fato de os seres humanos receberem campos de sua conexão com outras raças no universo, e de estarmos tentando amadurecer para nos tornarmos parte delas. Recebemos energias por meio de raios cósmicos que incluem informações e conhecimentos de ordem superior. Nossos campos estão emaranhados com essas outras raças e recebemos campos que são demais para o nosso corpo processar. E eles então se tornam um ponto de conversão para o estado de matéria e desenvolvimento de um câncer. Outros tipos de câncer são o acidental e o emocional, que têm processos semelhantes de conversão de energias superiores para o estado da matéria. Um exemplo de câncer acidental é o câncer de mama que pode se desenvolver se uma mulher for atingida nos seios. Todo o processo começa nos quadris. Vamos lá, lembre-se de que os quadris são como um cosmos no cosmos do corpo. E a cada mês, a mulher tem o potencial de se tornar mãe. Portanto, o cosmos dos quadris converte o cálcio em plasma de raios cósmicos que é transferido para o útero para criar potencialmente a estrutura óssea do feto. Se não houver gravidez, o plasma de raios cósmicos de cálcio é transferido para os seios para ser usado na produção de leite. E ele permanece nos seios, e se o seio for atingido por meio da compressão dos campos, o plasma de cálcio pode se converter para o estado de matéria, e se o seio não estiver produzindo leite, não há como liberar a conversão do estado de matéria, e, portanto, pode criar câncer que tem o cálcio como semente. Em breve, deverão ser lançados no mercado sistemas capazes de converter o câncer do estado de matéria novamente em energia. Novamente, esse é o padrão básico da criação que está faltando no conhecimento dos médicos. Eles não sabem que, por meio de interações de campo, os campos de plasma se transformam em estado de matéria e, com a compreensão correta, o estado de matéria pode ser convertido novamente em energia. No futuro, o câncer será 100% reversível se a emoção da pessoa assim desejar. Para os buscadores de conhecimento que vão participar da sessão de voo deste mês, vocês estarão no banco do motorista da transmutação. O Sr. Cash disse que irá carregá-los com raios cósmicos para que vocês possam fazer o que quiserem e ir aonde quiserem, desde que consigam usar as suas emoções para navegar pelo universo. Por emoções, ele não se refere às emoções superficiais e sentimentais com as quais estamos acostumados. Na verdade, não temos uma palavra melhor para isso. Talvez possamos dizer que é um sentimento profundo de certeza de saber quem e o que você é, e a partir desse ponto, você direciona a energia da sua alma para se expandir para a alma, sobre a alma da fisicalidade, e isso o colocará na posição de não precisar estar na fisicalidade. Desse lugar, eu imaginaria que se você se render à alma, ela saberá onde e o que você realmente quer fazer. Mas ele pediu que você usasse esse tempo antes da sessão para planejar ou pensar profundamente sobre qual é o seu propósito e o que você quer fazer. Esperemos que em breve mais e mais buscadores de conhecimento comecem a se transmutar, tanto na alma como também totalmente com a fisicalidade. O pâncreas, por meio de suas enzimas, controla quais campos magnéticos e gravitacionais o estômago e os intestinos adicionarão à linfa para criar materiais necessários ao corpo. Não ficou claro, mas parece que o cérebro recebe os sinais das diferentes partes do corpo sobre os materiais que precisam e, em seguida, as informações são de alguma forma fornecidas ao pâncreas para produzir as enzimas que são liberadas no trato digestivo, o que faz com que o estômago e o intestino produzam essas forças de campo que são então adicionadas à linfa e destinadas via táxi para as células que precisam delas. Se o pâncreas for danificado, os intestinos não receberão os sinais para criar esses materiais. E se os intestinos forem removidos, mesmo que o pâncreas libere os sinais, os campos magnéticos e gravitacionais não serão criados e o corpo não terá esses materiais. O pâncreas e o fígado trabalham com a mesma base de energia, portanto, se um for danificado, o outro será afetado. Vemos isso quando há câncer no fígado, que geralmente atinge também o pâncreas. Esse é um exemplo de como a matéria é criada a partir dos campos magnéticos e gravitacionais, assim como quando os campos do Sol interagem com os campos da Terra e criam a matéria da Terra. Há muitos documentários na internet sobre como as civilizações antigas tinham tecnologias avançadas e os cientistas de hoje não conseguem entender como elas eram capazes de fazer coisas como mover pedras monolíticas, por exemplo, ou o clássico exemplo de como os egípcios construíram as pirâmides. Naquela época, eles dedicaram tempo para analisar a vida e se aprofundar em seu interior. E só pelo fato de dedicarem tempo e estabelecerem uma prioridade diferente em suas vidas, eles conseguiram acessar mais conhecimentos da criação por meio da alma. Um bom exemplo disso são os pastores de ovelhas, cuja única responsabilidade é vigiar as ovelhas o dia inteiro. Se eles não se distraírem, terão tempo para se interiorizar e, nesse processo, poderão se conectar com a alma. Quando a humanidade começou a se tornar civilizada, pelo menos nesta época, todo o seu tempo foi dedicado a fazer coisas que a impedem de se interiorizar. As prioridades se tornaram diferentes e perdemos nossa conexão com a vida e o conhecimento da criação. Com o surgimento da nova tecnologia, esse tempo se tornará novamente disponível para a humanidade se usarmos da maneira correta e com a intenção correta. Quando novas pessoas descobrem a tecnologia da Fundação Cash e acessam os sites, o conhecimento é tão massivo que elas ficam sobrecarregadas e não sabem nem por onde começar. Pode ser que existam diferentes tipos de buscadores de conhecimento. Aqueles que estão realmente procurando descobrir a verdade sobre a vida e têm procurado por ela, e quando descobrem a Fundação Cash, não têm esse problema, porque em sua alma eles sabem que encontraram o que estavam procurando durante toda a sua vida. É claro que essas pessoas ainda podem se sentir sobrecarregadas por todo o conhecimento, e as pessoas não gostam de voltar atrás e começar do início. Um verdadeiro buscador de conhecimento perceberá que, para entender o conhecimento, ele precisa dedicar a sua vida a ele e construir uma base sólida para entendê-lo e aplicá-lo. E outras pessoas também, tem as outras pessoas que ficam totalmente fascinadas pelo conhecimento e dedicarão um pouco de sua vida a ele, mas não muito. Elas continuam com sua vida e acrescentam pequenas partes. Esse tipo de buscador de conhecimento geralmente desaparece depois de 1 ou 2 anos, quando ele não se sente mais estimulado ou encontra algo que se encaixe em sua própria ideia. Seja qual for o caso, isso realmente não importa. Como disse o Sr. Cash, todos tirarão proveito dessa tecnologia de acordo com a sua inteligência. E não importa se o número de pessoas na Fundação Cash cair para 1 ou 2 pessoas. O conhecimento está aqui para ficar, e no momento certo, virá à tona. O Sr. Cash mencionou hoje que o conhecimento não deve vir a público até que o número suficiente de almas amadureça para que ele se torne uma ferramenta de paz. Caso contrário, é como que temos visto nos governos, que querem usá-lo para ter poder sobre os outros. Portanto, de certa forma, tudo está se desenvolvendo como deveria. Uma coisa para se ter em mente é que a iluminação da alma para o conhecimento da criação não vem pela inteligência do homem. Não é por meio da leitura de livros, copiando outras pessoas ou tendo grandes diplomas. Ele disse que vem por meio da compreensão de nossa vida e de como podemos acrescentar a isso. Mas o que isso realmente significa? Talvez o ponto de partida seja olhar para nossa vida de forma tão honesta que sejamos capazes de admitir para nós mesmos o que realmente sabemos sobre nossa vida e o mundo em que nascemos, como a criação funciona e por que eu estou vivo. Infelizmente, no mundo de hoje, encontrei pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. Se isso for difícil de entender, há uma coisa que você pode fazer, que é observar a si mesmo diariamente e reconhecer em que você pensa o dia todo e o que você está realmente fazendo com sua vida. Isso lhe dirá exatamente onde você está e você pode comparar isso com os santos e sábios que deram suas vidas como exemplos de como viver se você quiser encontrar a verdade. E então você começa a acrescentar a sua educação. Você pode começar a estudar e observar as coisas que gosta e ver como elas operam e funcionam. Você ganhará experiência direta de vida como a mulher idosa na África que entendia sobre suas sementes. Esse é o caminho em que seu progresso e sua iluminação dependem de você e do quanto você se dedica a alcançar esse objetivo. Outros tópicos desse workshop. A estrela pela qual você se sente atraído no céu à noite pode ser a sua amada, seu filho ou a alma do Criador. E nesse caso, você pode ter acesso à iluminação. Buscadores de conhecimento começaram a experimentar suas almas diretamente, mesmo no estado de vigília. E outros interagiram sua alma com o ambiente de modo que os campos se estenderam para fora do corpo para iluminar a escuridão. Obrigado por ouvir. Índice rápido, workshop 537. Esperamos entender mais sobre a nossa própria criação, como somos criados, onde e como operamos. O corpo do homem é como um cosmos em si mesmo. Ele é um outro universo e cabe a nós entender como ele funciona e como podemos transferir as energias do cosmos ou do Únicos no vácuo do corpo, permitindo assim que ele opere. Da mesma forma que cada estrela chegará ao ponto de abrir todas as energias que reuniu ao longo de sua vida para se tornar uma supernova, a alma do homem, ao reunir energia durante sua vida na fisicalidade, liberará esses campos ao se separar e criará uma nova vida. O que chamamos de morte é exatamente como uma estrela que se torna uma supernova. É uma liberação maciça de energia. Chamamos esses raios de energia de alma do homem quando são liberados do corpo do homem. Os processos seguintes pelos quais a estrela passa receberam nomes diferentes, como anãs brancas, anãs negras e outros. Mas, na verdade, todos esses plasmas que vemos no cosmos estão passando pelo mesmo processo, não há diferença. Quando uma estrela explode, vemos a dimensão física dela e ela se transforma em uma enorme energia. E essa energia é liberada nas dimensões e leva à criação de outras vidas no espaço daquela galáxia. Ou quando as galáxias batem uma nas outras e chegam ao ponto de se tornar uma supernova galaxial. Essas são todas a mesma coisa, mas inventamos muitos nomes diferentes para elas. Escolhemos muitas terminologias para o mesmo efeito. Uma supernova é o que o homem chama de morte. É a mesma coisa. Vemos alguns pedaços brancos que sobram depois, que chamamos isso de ossos. Mas em essência, chega a um ponto de separação e explosão. Por exemplo, quando a energia de uma estrela aumenta a tal ponto, ela se libera na atmosfera e no ambiente do sistema solar e do universo. O mesmo acontece com a alma. Um dia o homem compreenderá que toda morte é uma supernova, não importa se é uma formiga, um ser humano, um cachorro, a destruição de uma pedra ou o corte de uma árvore. Liberamos as energias que mantêm essa entidade unida e permitem assim que ela opere e se pareça como uma pedra, um humano, um cachorro ou uma árvore. Quando a alma atinge a maturidade, ela passa pela supernova ou morte e se separa da fisicalidade. Esse foi o processo para que ela evoluísse. Não vemos a liberação de energia porque ela está em uma força de campo diferente dos campos magnéticos e gravitacionais da Terra e do aminoácido em nossos olhos. Um grande mistério para o mundo da ciência é como podemos capturar as energias que são liberadas. E se podemos capturar a energia de um raio cósmico em seu caminho para outro ponto para o qual ele é atraído. Na verdade, capturamos a energia, mas negamos isso. E ignoramos deliberadamente os raios cósmicos que se tornam parte de nós. No passado, falei sobre os astronautas que viam luzes piscando em seus olhos. Esses são raios cósmicos, que em equilíbrio com a salinidade do líquido dos olhos, se convertem em fótons e energias. Muito provavelmente, em um deles eles capturaram um raio do Criador. E será que isso traria iluminação para aquele que o capturou acidental ou deliberadamente? Por causa da ignorância do homem, ele chama isso de neutrinos porque ele gosta de fingir que é mais inteligente. Com a mesma ignorância, ele foi além, entrando em minas nas profundezas da Terra e criando diferentes instalações como tanques de água para capturar esses supostos neutrinos. E eles ainda não entenderam que esse tanque de água está, na verdade, no corpo do homem, no cérebro e em todas as células do corpo. Seu fígado e rins também são como um desses tanques de água. Ainda não entendemos que absorvemos 80% da energia de que precisamos para viver por meio dos raios cósmicos. É parte da energia do ambiente. E isso se tornou maior, o que chamo de infortúnio que já vi no mundo da ciência. Negamos que os astronautas estejam vendo esses fótons. Então construímos instalações na parte mais profunda da Terra e registramos uma luz pura. Quando esses fótons passam pela Terra, eles podem ser vistos. Se esses cientistas dessem à Fundação Cash a chance de usar suas instalações, nós lhes mostraríamos em poucos minutos muitos fótons nas profundezas da Terra nesses tanques de água, e eles ficariam perplexos e se perguntariam onde erraram em seu entendimento. Não é que eles tenham cometido um erro. Eles simplesmente não entendem a verdade sobre a conversão de matéria, energias, campos, raios cósmicos, raios de campo magnético e suas diferenças. A ciência continuará sofrendo até que eles entendam esse processo. O que ouvimos coincidentemente no vídeo de introdução de hoje sobre como os raios cósmicos são criados no universo está sendo testado hoje nos laboratórios da Fundação Cash. Nossos cientistas estão observando eles sendo criados e como o jogo é jogado na criação. O modo como os campos são criados no estado da matéria é diferente de como são criados no ambiente do corpo do homem. Quando entendermos isso, chegaremos a um ponto em que poderemos ditar nossa própria vida. Esta semana, o Centro de Bem-Estar da Fundação Cash iniciou o processo de testar todas as condições de saúde ou de bem-estar insolúveis do homem. Nossa equipe está pronta para passar para a próxima etapa de criar a vida. Nossa equipe está pronta para criar a vida da maneira como ela é feita no universo. Os campos das energias de um peixe já estão presentes na atmosfera da Terra. Quando criamos as condições certas, na profundidade certa e com o ambiente certo da água, veremos peixes em um lugar onde eles nunca existiram antes. Eles sempre serão criados da mesma forma, porque agora entendemos o processo. Entendemos por que os peixes aparecem de repente, do nada, em poços de água ou do meio do nada, onde não existe nada. É porque no passado as sementes ou os ovos dos peixes existiam em todos os cantos deste planeta. É porque toda a área deste planeta em algum momento esteve debaixo d'água. O ambiente do campo magnético para essa vida está dentro da semente. Essa parte aqui do workshop não ficou claro o que o Sr. Cash falou. Continuando. Se o homem entender isso e criar as condições certas e com a quantidade de interações que o homem teve durante sua existência no planeta e com todas as sementes e espermatozoides que ele deixou por todo o planeta e nas profundezas da alma deste planeta, como nesses poços de água, então se criarmos as condições certas, o homem pode ser criado da mesma forma que o peixe é criado. Novamente, essa parte aqui seguinte não ficou claro o que o Sr. Cash falou. Continuando, como nosso conhecimento foi ampliado até esse ponto e entendemos o processo, podemos criar um homem a partir do ambiente deste planeta e não precisamos do útero. Temos que entender como separar os campos magnéticos no estado da matéria, no estado do plasma e no ambiente do universo. Novamente, escolhemos as mesmas palavras para descrever três ou quatro condições diferentes de vida. Dei um exemplo disso em um dos meus ensinamentos em farsa, quando expliquei como o mesmo símbolo da bandeira do Irã pode significar leão ou leite, mas cabe a nós entender como ele é usado. Nossa ciência não entende sobre os campos magnéticos ou como distingui-los, ou aplicá-los a um trabalho específico, ou como trabalhar com a necessidade de como alcançar um resultado. Precisamos ser capazes de determinar se um campo magnético é um raio cósmico, um campo magnético de plasma ou um campo magnético de estado de matéria. Ou é um campo magnético que em essência está conectado entre os dois? E até que ponto podemos entender essas distinções? Agora os buscadores de conhecimento precisam entender a distinção entre os raios cósmicos como campos magnéticos, mas em condições e ambientes diferentes. E como mudar o campo magnético do raio cósmico para o estado de matéria, de modo que ele possa se manifestar como matéria. E como criar condições para que alguns desses campos magnéticos e gravitacionais criem um campo gravitacional de modo que ele se torne assim um ímã. Quando os cientistas entenderem isso, a conexão, a distinção e, de certa forma, a aplicação disso mudarão o mundo da ciência. Com esse conhecimento, você será capaz de criar vida em qualquer lugar, mesmo onde não há nada ali. O Sr. Cash deu o exemplo de como antes do Natal, um dos peixes morreu e eles o trouxeram de volta à vida. Quando colocaram o peixe de volta no tanque original, ele se transmutou, porque ele voltou à fonte da essência de nenhuma condição física. Um adendo aqui, será que ele quer dizer que o peixe voltou a viver na alma? Continuando. Quando realizamos a primeira transmutação, nossos cientistas que são tão avançados ficaram perplexos e não puderam acreditar. É como quando algumas pessoas dizem que tomaram um gás que mudou a sua condição, mas um minuto depois elas dizem: "Ah, pode ter sido outra coisa, porque eu ainda não acredito no que eu fiz." E mais tarde, quando repetem isso, começam a acreditar. A ciência precisa entender a transferência, a interação, a amalgamação, a coordenação e a condição de como cada campo, raio e cada linha magnética opera e funciona, e como eles se entrelaçam. Um raio cósmico e um campo cósmico não podem passar por meu corpo se não estiverem emaranhados com os campos de meu corpo. Mas você também poderia estar emaranhado com outro campo do outro lado do universo. Ele poderia estar viajando e ser capturado em algum lugar. ou uma parte de sua energia poderia criar uma necessidade e o raio cósmico lhe daria o que você precisa. Não é uma condição de pegar, ele dá e vai. Se você precisar de parte da energia dele, então você a pega e ele continua o seu caminho. Se nossos buscadores de conhecimento e cientistas entenderem esse ponto, então encontraremos a vida eterna. A vida eterna vem da compreensão da verdade sobre a criação e da capacidade de replicá-la. A vida eterna não é uma exclusividade do Criador. Fazemos parte da criação, mas temos que entender quando e como nos manifestamos ou se estamos em transição de um para o outro. Essa é a parte mais importante do ensinamento. Em parte porque faz com que o homem volte a entender seu Criador, sua criação e sua manifestação. É o livro 1, 2 e 3, e novamente o livro 2 de volta para o livro 1. É o estado da matéria para a transferência de energia para a manifestação de seus campos e a manifestação do campo de volta para a transmutação para se tornar uma matéria. E isso é o que chamamos de transmutação. No futuro, ensinarei a vocês sobre a transmutação do plasma e a transmutação da matéria. Há uma grande diferença entre as duas. Você pode mesclar as duas e trabalhar em conjunto para criar ambas. A transmutação do plasma é a transferência de você e de seu corpo de A para B. A transferência da matéria significa as roupas que você tem nas costas e a moeda que você carrega em seu bolso quando transmutamos você. O conhecimento precisa ser combinado em transferência do estado da matéria, transmutação do estado da matéria e transferência e transmutação do estado da matéria. No passado, dissemos que quando levássemos de Londres para Nova York para um casamento, você teria que estar completamente vestido para o casamento. Isso significa que temos que ser capazes de transmutar o seu corpo, assim como as coisas do estado da matéria que estão nele contidas. Se transmutarmos você para uma praia bem quente, você não poderá estar vestido com um casaco de inverno, porque a alma da emoção criará as roupas apropriadas, as cores de que você gosta e tudo mais que lhe convém no momento da manifestação. Entender isso nos leva a uma nova dimensão da ciência. É uma ciência que o homem nunca conheceu, mas que sempre esteve presente. Ela faz parte da nossa criação e de nossa operação diária. O atual mundo dos farmacêuticos tem um grande problema quando usa a quimioterapia para tentar eliminar um tumor, porque eles não entenderam que o tumor foi criado por meio das emoções da alma e do cérebro. É por isso que o câncer volta, então eles dizem que houve uma metástase. Não há metástase, é impossível que isso aconteça. Se você resolver a emoção, então ele simplesmente vai embora. Mas se ele estiver conectado aos campos universais e fizer parte do que chamamos de câncer evolutivo, então é diferente. O câncer evolutivo faz parte do nosso desejo de evoluir para nos tornarmos parte das outras raças do universo. Ele nos ajuda a amadurecer para chegar a essa posição. Estamos conectados a esse ponto de referência e estamos evoluindo para chegar a esse ponto, seja na vida eterna ou amadurecendo para entender o mundo da criação, o que chamamos de ciência. Ou talvez queiramos fazer parte da estrutura dinâmica da criação. Tentaremos abrir o assunto sobre como a criação vem dos raios cósmicos para que vocês entendam o porquê e o como. Estamos evoluindo no universo e isso leva a cerca de 10% dos nossos cânceres. Isso se deve ao fato de tentarmos não crescer em uma direção, mas nos adequarmos à outra linha que recebemos como informação, como conhecimento, por meio dos raios cósmicos. Isso está nos enredando com o outro e tentamos nos adequar a ele. Estamos sendo alimentados e também estamos devolvendo algo. O corpo não consegue processar isso, então ele reúne essa energia em uma posição que se torna assim um ponto de câncer. No futuro, por meio de exames de sangue da fisicalidade, nossos médicos poderão dizer, desde o início, se o câncer é de evolução, acidental ou emocional. E ao identificá-lo por meio da composição dos campos dentro do corpo e da emoção, eles poderão dizer ao paciente o que eles podem fazer ou não fazer, e quais são as possibilidades de ajudá-lo. Nosso conhecimento chegará ao ponto de podermos dizer 100% que tipo de câncer a pessoa tem. Podemos entender sua origem e revertê-lo, sabendo onde aplicar os raios cósmicos e trazer as informações que você não consegue digerir. Podemos ajudar a desvendar o equilíbrio energético, se for um câncer evolutivo, e reequilibrar quais energias foram convertidas por acidente em células cancerígenas no estado da matéria, e também fazer o mesmo quando a pessoa tiver criado o câncer por meio de sua própria emoção. Podemos entender quais campos estão envolvidos e usar uma combinação de raios cósmicos para todos os três. Podemos encontrar a solução para todos eles. O Centro de Bem-Estar da Fundação Cash está pesquisando e desenvolvendo isso e estamos prontos para iniciar os testes. Acreditamos que nossos cientistas são capazes de realizar isso. Eles são capazes de distinguir entre os diferentes campos e entender os raios cósmicos, a interação e a conversão dos raios cósmicos e a posição do estado da matéria dos raios cósmicos. Entendemos como os campos do Sol e da Terra interagem para criar plasma, e então, por meio da inércia da Terra, convertê-lo assim para o estado da matéria, que então desce como partículas de matéria, como a chuva na Terra. Então podemos reverter o processo pegando o estado de matéria e convertendo ele novamente em campos e energias e depois em raios cósmicos. Esse processo não é conhecido pelo mundo da ciência de hoje. Estamos ensinando nossos cientistas a gradualmente serem capazes de entender cada processo separadamente e como eles se convertem e estão conectados. Presumo eu que em um futuro próximo, devido ao conhecimento da Fundação Cash por meio dos testes que foram anunciados esta semana, veremos o fim do ciclo de criação desses centros de energia que então se convertem em matéria e podem se tornar cânceres. Ao compreender a totalidade, podemos converter essas matérias de volta ao estado de energia. Uma conversão semelhante ocorre no útero da mãe. Ele retira o cálcio da área do quadril para estar pronto para a possibilidade de uma criança nascer, o que se tornará parte de sua estrutura óssea. O cálcio atravessa a pele da criança e cria a estrutura óssea da criança. É uma conversão do estado plasmático do cálcio em seus raios cósmicos que então entram no útero da mãe. Os raios cósmicos se convertem na pele da criança e então as forças de campos convertem na força certa necessária para os ossos da criança. Se a mãe não engravidar, o que foi retirado dos quadris como energia de raios cósmicos de cálcio é transferido para o seio. Essas sementes de cálcio estão sempre prontas para o caso de uma criança nascer. Se a mãe passar por uma emoção, esse cálcio será convertido em leite. O leite é de fato um gancho para alimentar a criança. Mas se a mãe não tiver um filho, esse campo de cálcio permanecerá no seio e não se converterá em leite. No entanto, se por acidente a mãe for atingida no seio e isso alterar os campos, ela poderá desenvolver câncer no local. Isso ocorre porque o impacto da batida pode compactar os campos e alterá-los. Isso criará as condições para a transferência dos raios cósmicos dos campos de cálcio para o estado de matéria. Torna-se uma semente de cálcio que não tem para onde ir, porque não há criança. Não há como se livrar dessa conversão de estado sólido que está no estado de matéria. Então, ele pode se tornar assim uma semente para o câncer. O raio cósmico é convertido para o estado de matéria e o câncer começa a crescer. Quando nossos cientistas entenderem isso, eles poderão transferir essa calcificação dentro da mama de volta para a energia e em segundos não haverá mais semente de cálcio para formar o câncer. Muito em breve, por meio de nossa colaboração com nossos parceiros, mostraremos um sistema que pode fazer isso. Essa tecnologia deve estar disponível para todas as mulheres do planeta dentro de alguns meses. No momento, é preciso fazer uma mamografia e tirar uma foto da mama. Em breve, os médicos poderão ver a semente de cálcio formando câncer e poderão mudar os campos com a nova tecnologia. A Fundação Cash estará envolvida na produção e fabricação desses sistemas muito em breve. Você poderá ver fisicamente a semente sendo dissolvida. Chegamos a esse ponto de conhecimento e em colaboração com as organizações que possuem esses sistemas. Eles serão comercializados muito em breve. Ao mudar o ambiente, mudamos a manifestação. De certa forma, criamos as mesmas condições que a emoção de dar à luz a uma criança. Enviamos a mensagem ao útero da mãe para que crie hormônios que convertam o cálcio no quadril em energia de raios cósmicos. O quadril é como um mini cosmos com o útero dentro dele. Agora entendemos essa tecnologia completamente e é hora de divulgá-la de forma correta para que outros possam entendê-la. É a mamografia tridimensional que permitirá que essa tecnologia venha à tona. Os sistemas tridimensionais nos permitirão erradicar todos os cânceres e não importará se estão nos seios, nos pulmões, no fígado ou em qualquer outro lugar. A morte por câncer chegará ao fim. O surgimento da nova tecnologia trará novas condições para a vida. Mas será que ela irá adicionar a alma do homem? Será que ela chegará ao ponto de criar a supernova e a liberação de energia? Será que a maturidade chegará ao ponto de a alma criar seres mais inteligentes que vivem corretamente e são apenas almas que se espalharão pelo universo? Esse é o objetivo desses ensinamentos e do compartilhamento do conhecimento. Não é para fabricar armas melhores para matar mais e fingir ser superior. Em futuro próximo, o homem entenderá a conexão entre os raios cósmicos, assim como o campo magnético do universo e o campo magnético de um ímã sólido que ele segura em suas mãos. Temos que entender a conversão e a interação de seus campos e então ser capazes de detectá-los por meio da totalidade do conhecimento da criação. Não é o outro conhecimento da criação que o homem não consegue sequer imaginar. Quando compreendermos esse conhecimento, nossos olhos se abrirão para a nova ciência da criação do Únicos. No momento, esse conhecimento está além de nossa compreensão. Ainda estamos lutando com ele em nome das religiões falsas. Como podemos trazer essa paz para o universo? Em nome do homem. O homem deve entender que sua vida é apenas um grão de poeira na operação do universo. É como um grão de areia no deserto. Se entendermos isso, então esse grão de areia pode se converter e se tornar vida. Ou esse grão de areia pode atingir o olho e causar cegueira. Ele pode dar vida ou tirar a vida. Até que ponto podemos converter isso? E qual é a ferramenta para a conversão? O homem criou confusão para si mesmo ao criar tantos nomes para o mesmo processo. Sua ciência e tecnologia se tornaram confusas. Todos os governos estão alegando o surgimento de uma nova tecnologia que agora está nas mãos deles. Eles estão falando sobre a tecnologia da Fundação Cash, mas eles são ignorantes em relação a ela. E é assim que deve ser até que amadureçamos almas suficientes. Quando amadurecermos um número suficiente de almas e quando elas se abrirem para isso, então ela se tornará uma ferramenta de paz. Porque atualmente os governos só estão pensando em como possuir a tecnologia para que possam mostrar o seu poder. Ao entender isso, você passa a compreender mais sobre a totalidade da criação e como precisa entender a totalidade do processo, não importa o nível, a condição, a posição ou a força de campo em que alguém se encontra. O que importa é seu poder de compreensão. Como eu sempre digo, cada homem tirará desta tecnologia de acordo com sua inteligência. E por inteligência, não queremos dizer o cargo que a pessoa tem ou se ela tem doutorado, é professora, engenheira, varredora de rua ou presidente. Estamos referindo ao fato de a alma do homem ser iluminada e aberta ao conhecimento da criação e nada mais. Isso não vem do fato de ser um padre ou professor. Pode vir de um fazendeiro que vive em uma pequena aldeia. Muito provavelmente pode ser mais fácil para um fazendeiro que vive sozinho em um vilarejo remoto ou um pastor cujo único trabalho é caminhar com suas ovelhas por dias a fio. Como ele não tem nada mais para fazer, ele se aprofunda em seu interior e descobre mais verdade sobre a criação. Ele começa a entender como sua vida funciona, observa como seus animais se comportam e descobre que o comportamento deles depende do tipo de grama que eles comem. Então entendemos que o pastor de ovelhas é mais iluminado do que todos os Einsteins dessa época, porque ele compreende o processo da criação. Ele tem tempo para observar e estar presente. É por isso que alguns de nossos profetas eram pastores, e a iluminação deles veio do fato de terem tempo para pensar e estar com as coisas. Eles tiveram tempo para analisar a verdade sobre a criação. E eles não estavam cheios de todas as falácias sobre a vida que nos ensinaram. Porque eles não liam livros. Em vez disso, eles liam os livros da verdade sobre a criação por meio da observação de como os campos interagem. É por isso que alguns de nossos fazendeiros e pastores têm mais conhecimento sobre o mundo da criação do que os nossos professores, diretores de universidades e líderes. Eles passaram a entender o processo de interação dos campos. Tive o privilégio de conhecer pessoas assim na África. Algumas das mulheres idosas sabem sobre as diferentes sementes que plantam e como usá-las em determinadas condições. No início da primavera, elas se lembram de como foi o inverno e podem dizer como serão a primavera e o verão. Com base nessas condições, elas decidem quais sementes serão plantadas naquele ano. Mas elas nunca foram para a universidade na vida delas. Elas não sabem ler nem escrever, mas entendem o processo da criação. Elas sabem sobre a interação dos campos que criam o inverno e como eles irão interagir com os campos da atmosfera para criar a próxima estação e a estação seguinte. A iluminação vem sem diplomas, sem cursos e sem profetas. Esse é o conhecimento que nos falta e o que perdemos quando decidimos mudar e nos tornar uma civilização. Na verdade, perdemos toda a compreensão da verdade sobre a criação. O homem não se tornou realmente civilizado. Em vez disso, ao se tornar assim chamado de civilizado, ele é apenas hoje um animal que perdeu toda a conexão com sua própria criação. É por isso que encontramos artefatos de civilizações antigas que não conseguimos entender como eles faziam as coisas, e isso se torna um grande mistério para nós. Aqueles que criaram essas civilizações tiveram tempo para entender o processo da criação e foi daí que veio o conhecimento deles. Por outro lado, nós que nos dizemos civilizados, na verdade perdemos essa compreensão, e é assim que estamos hoje. E para provar que somos mais civilizados, criamos armas melhores para matar mais. Agora você entende como é simples para qualquer um de vocês se tornar mais iluminado. Vocês só precisam entender o processo de sua própria criação, como foram criados e nada mais. Todos os campos do universo, alguns dos quais se originaram do Criador, estão dentro de você, e você está conectado a eles, e eles não existem sem você. Porque sua alma conecta cada campo a outros campos, e se você não estiver lá, eles perdem a conexão. O conhecimento que temos do estado da matéria é adicionado ao conhecimento universal. É responsabilidade de todos os buscadores de conhecimento entender isso. É por isso que mostramos o material nano, GANs, a interação dos campos e explicamos sobre sua fonte de energia. Agora cabe a você interagir com seu próprio Criador, e cabe a você entender como observar, conectar-se a Ele e compartilhar o conhecimento com todos os seres dentro do ciclo da vida. É preciso que você amadureça o suficiente para entender como isso funciona. É como quando você olha para o céu à noite e não vê nada, e de repente você vê uma estrela. Essa estrela está conectada a você, e você faz uma conexão com ela. Essa estrela pode ser a alma de sua amada, de seu filho ou a alma do Criador. Depende do que você entende de sua interação. Tente entender como distinguir entre os campos. Tente entender a conexão entre os campos. Tente entender a conversão entre os campos de raios cósmicos e os raios do estado da matéria. Se você conseguir desvendar isso, então você terá desvendado o processo da criação e alcançará a vida eterna. Esse conhecimento de estrutura e absorção de campo estão dentro da pele de cada ser humano. Só que ainda não percebemos como operá-los e usá-los. Ou como sair disso quando chegar a hora. Vimos cobre se desfazendo de sua pele e emergindo como uma estrutura nova e mais vibrante para sua vida. O conhecimento que fornecemos a vocês deve fazer com que vocês sejam como essa cobra e mudem sua pele. A mudança de pele é física, mas a mudança na compreensão do conhecimento da criação se dá por meio da alma do homem e se tornará essa transição e essa mudança. Ele estará contido em você, mas será fortalecido para que você entenda mais sobre a criação. Você será capaz de absorver campos de forças maiores e menores e de aumentar a inteligência do homem. É assim que a vida pode ser eterna. Da mesma forma que alguns animais marinhos passam de uma concha para outra, você pode passar de uma alma para outra e adicionar ao conhecimento dessa alma. Então, ao fortalecer a posição dessa alma, o próximo ciclo de vida que você criar será mais inteligente e terá mais compreensão. Talvez sua alma tenha sido um pastor de ovelhas em algum momento, mas você nunca conseguiu transferir o conhecimento e, portanto, seu conhecimento parou por aí. Mas com pastores, como nós mensageiros, sabemos como transferir, como seguir em frente e como acrescentar a outra alma para que ela se torne mais entendedora do mundo da criação. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje. Tentaremos abrir o horizonte do conhecimento para que vocês possam entender as conexões. Cabe a vocês facilitarem a criação de sistemas e como acrescentar ao trabalho de conhecimento e conexões da sua alma. Caso contrário, você precisará de alguém que crie um sistema para que você se treine com ele. Tudo isso está em andamento, mas cabe a vocês, como buscadores de conhecimento, fazer esse progresso. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 537. Para aqueles que participarão da sessão de voo mensal da próxima sexta-feira, tente se preparar para entender suas emoções. Tente entender o que você realmente espera da transmutação. Tente analisar o que você veio fazer aqui e qual é o seu propósito. Porque pela primeira vez você se sentará no banco do motorista e comandará o voo desde o início da sessão. Criaremos os ambientes para que você alcance os objetivos e onde quer que você vá ou não vá, ou o que quer que faça ou não faça, depende totalmente de você e da clareza de sua própria alma e com sua própria emoção. Essa é a primeira vez que não teremos nenhuma relação com como você fará a experiência. Somos apenas os operadores do sistema de voo e cada um de vocês é o capitão. Se você quiser sentar a cabeça na cadeira, colocar o cinto de segurança ou correr para cima e para baixo no corredor do voo da vida, isso é com você. Nada será coincidência. O que quer que você passe, veja ou sinta é o que a sua alma, em interação com a alma da fisicalidade, decidiu para você. Isso pode ser desconhecido para você. Se você for capaz de criar uma clareza de conexão direta entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, você poderá pré-determinar aonde quer ir, o que quer fazer e como quer se manifestar. Pela primeira vez deixamos você ir por conta própria. A sensação desta vez será totalmente diferente da das outras vezes. Porque desta vez, vamos mergulhar você nos raios cósmicos. Isso significa que você já está pré-definido e cabe a você decidir o que fazer e para onde ir. Você tem mais ou menos uma semana para determinar o que deseja fazer durante a sessão. Aqueles que estão prontos depois dos últimos 6 meses farão o voo da fantasia, ou seja, poderão ir aonde quiserem. E depois nos conte o que aconteceu. Você foi beijar seu amigo do outro lado do mundo e ele disse que sentiu? Ou você deixou uma rosa na cabeceira da cama dele e ele encontrou a rosa, mas não sabia de onde ela veio. Tente trazer a rosa de volta, mas não necessariamente na forma física, mas seja capaz de manifestá-la no tempo, no lugar e na posição. A próxima sexta-feira será a sessão para seu voo da fantasia. Deixe que sua alma o leve para onde quiser, pois você treinou nos últimos meses para isso. Espero ver muitos de vocês aproveitando essa viagem. De certa forma, amarramos uma corda em seus dedos do pé para que vocês não possam ir muito longe e não possamos perdê-los. Sabemos como fazer isso, e vocês entenderão em breve como isso funciona. Esta é a primeira vez que lhe damos essa chance de entender que é você quem está fazendo isso e não é um sonho. É uma realidade que você tem que encarar e todos terão que encarar. Se você for a algum lugar e ver alguma coisa, traga de volta e veja se consegue manifestar a energia dela. Se não conseguir, isso significa que você ainda não aprendeu as condições de transmutação e a transferência das energias dos raios cósmicos para o estado de matéria. Mas isso precisa ser praticado. Divirta-se na próxima semana, mas comece a se preparar para isso agora. É como quando você vai fazer uma viagem para algum lugar e começa a arrumar suas coisas com antecedência. Nesse processo, entenderemos todo o conceito de transmutação. Os centros de bem-estar da Fundação Cash por conta própria estão prontos para iniciar testes para trabalhar com novas condições. Eles escolherão 20 casos de cada e começarão esta semana. Eles gostariam de testar como seu bem-estar muda em relação a certas condições. Pergunta para o Sr. Cash. Quero saber como trabalhar com os raios de luz. Usamos um entrelaçamento de luz para transmutar e transportar e para comunicações? Sr. Cash responde. O entrelaçamento é a beleza ou os atributos dos campos magnéticos. Não importa se é um campo magnético da luz, raio cósmico ou do estado da matéria. A luz que vemos é criada quando os campos interagem uns com os outros. Portanto, eles já estão emaranhados em uma determinada força. Não é possível alterar essa força, pois ela é um sinal visível da luz e você a vê como uma luz. Em essência, todos os campos magnéticos têm a capacidade e funcionam por meio da operação de entrelaçamento e não importa se eles são um plasma, um estado de matéria ou um ponto de transição. Eles estão emaranhados com alguém ou algo e é por isso que estão em movimento. Enquanto estão em movimento de A para B, liberam energias de diferentes ordens que chamamos de campos magnéticos em movimento e liberam energia quando atravessam alguma atmosfera. Por exemplo, os meteoritos que vemos estão atravessando o estado da matéria e a força do movimento dos campos magnéticos da Terra. Isso cria resistência e a luz que vemos neles. Um princípio importante para os buscadores de conhecimento entenderem é que quando vemos luzes como a luz do dia, estamos de fato vendo a interação do campo plasmático e não uma luz física brilhando sobre nós vinda do Sol. A luz que vemos dos meteoritos quando eles entram na Terra é uma combinação de interações de campo plasmático e de campo magnético no estado da matéria. Eles criam uma luz e então criam uma condição de matéria. É uma combinação dos dois. O material no meteorito não apenas atravessa o estado de matéria da atmosfera, mas também atravessa os campos magnéticos do ambiente que é criado a partir desse campo magnético. Quando os cientistas entenderem essa distinção, poderemos até mesmo dizer de que material esses campos são criados por meio de sua condição de plasma, porque eles podem se transformar em diferentes condições de estado de matéria e em diferentes matérias. É muito interessante como no futuro nossos cientistas criarão essa distinção e entenderão a variação. As luzes cósmicas nos dirão de que parte do universo vêm os materiais que estão queimando no céu, que matéria eles contêm e qual é a sua condição. Elas poderão dizer se o meteorito fazia parte de uma energia que na fronteira do sistema solar interagiu com alguns raios cósmicos e em que condições esses raios foram feitos. Mas isso precisa de muito desenvolvimento em nosso conhecimento e ciência. O fato é que os campos estão emaranhados e é por isso que eles estão em movimento. Caso contrário, se não houver emaranhamento, então não haverá movimento. A luz é parte do espectro dessa estrutura do movimento dos dois campos indo em duas direções diferentes e para dois pontos diferentes do universo. Em algum lugar no meio, eles se encontraram e se esfregaram, e criaram assim um campo residual que chamamos de luz. Tudo isso é resultado do emaranhamento dos dois campos. Às vezes, os campos podem estar se direcionando um para o outro, mas de certa forma o ponto de interação está em outro lugar. Pergunta para o Sr. Cash. Quero simplesmente agradecer a você e a toda a comunidade universal pelo conhecimento que estamos recebendo e pela felicidade de poder estar junto com vocês neste maravilhoso caminho para a elevação de nossas almas. Desejo que o Criador esteja sempre lhe protegendo e abençoando, Sr. Cash. Também desejo tudo de bom para a filha de Mitra e espero que possamos nos encontrar com ela o mais breve possível. Muito obrigado, Sr. Cash. Sr. Cash responde, muito obrigado. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a finalidade do pâncreas no corpo do homem? Que condições psicossomáticas podem causar danos a ele? Sr. Cash responde. O pâncreas tem um jogo para ser jogado muito direto e influente na conversão da energia do estado da matéria em uma energia que a linfa pode absorver. As enzimas ou o que quer que ele produza criam uma largura de banda e informam ao fígado e ao cérebro o que o corpo precisa absorver. Os materiais que o pâncreas libera no sistema de digestão informam a eles o que produzir ou alterar a produção. Por exemplo, digamos que temos cálcio em excesso, ou melhor, não precisamos dele nessa força de campo específica, mas em outra, que é produzida em outro ponto do intestino. Lembre-se de que cada pequena seção do trato digestivo produz elementos ou plasmas em uma força de campo específica que é necessária. Portanto, essas enzimas transmitem mensagens sobre o que é necessário e de onde obter no intestino. Diferentes forças de campo de elementos são absorvidas em diferentes posições ao longo do estômago. O cálcio de maior força é absorvido no início do estômago e é usado principalmente para a estrutura óssea. O cálcio absorvido mais baixo nos intestinos é usado para uma variedade de coisas diferentes. E a energia para as células sanguíneas é absorvida em outra posição. Diferentes seções do estômago respondem a um ambiente plasmático criado pelos materiais do pâncreas, que libera sua energia no trato digestivo. Se não houver necessidade desses materiais e não houver ordens do cérebro para produzi-los, eles simplesmente passam pelo intestino e são eliminados como resíduos. As fezes saem como excremento. O pâncreas é como uma fábrica para criar os materiais que o corpo precisa. Ele predetermina o que será digerido como uma transferência de energia e isso passará pelas paredes do estômago e por diferentes posições ao longo do trato intestinal. Se o pâncreas for danificado e parte dele não funcionar, os materiais que deveriam ser produzidos pela parte danificada não serão produzidos e não serão absorvidos pelo corpo. Ou, se você retirar parte dos intestinos, o corpo não terá certos materiais em sua estrutura, mesmo que o pâncreas ainda os produza. Isso ocorre porque o filtro para produzir esses materiais no intestino não está lá mais. Há um teste muito interessante que os médicos podem fazer para descobrir quais partes do intestino estão danificadas. Por exemplo, se a vitamina B12 parar de ser produzida. Eles podem descobrir qual parte do intestino está danificada. Em uma determinada doença, a direção dos excrementos é invertida e, em vez de sair pelo ânus, sai pela boca. Essa é uma doença muito rara que tivemos a oportunidade de ver fisicamente há alguns anos. O trabalho do pâncreas é criar certas condições ambientais ao longo do trato digestivo para criar os campos para a criação de material do que o corpo precisa. Se compararmos isso com o sistema solar, parte dele criaria a condição de Júpiter, outra parte criaria Saturno, onde ele só absorve alto teor de hélio e outras partes criariam mercúrio e magnésio. O pâncreas cria condições ambientais para os intestinos e não tem outra função, mas é a função mais importante. Normalmente é por isso que o câncer de pâncreas leva ao câncer de fígado simultaneamente em alguns casos. Porque os materiais errados são absorvidos e depois depositados, porque a energia já mudou no fígado, o que pode ser considerado como a energia errada também no pâncreas. um se transfere para o outro porque eles têm a mesma base de energia. Entendemos isso perfeitamente há anos e é muito fácil manipular isso. Ainda podemos viver com as limitações. Como a maioria de vocês sabe, duas pessoas organizaram uma operação para me matar por envenenamento. Uma delas morreu e a outra ainda está viva. Eles danificaram meu pâncreas e, consequentemente, o fígado. Isso aconteceu há mais de 15 anos. Consegui criar uma condição por saber o que fazer para mudar o trabalho do pâncreas. Ele ainda está funcionando em uma condição normal, mas sei imediatamente quando certas condições alteram sua função. Você pode ver o funcionamento do pâncreas e do fígado nas mudanças de cor das suas fezes quando vai ao banheiro. Nos estágios finais do funcionamento do pâncreas durante o câncer de fígado, você vê como a cor das fezes muda para laranja, creme ou esbranquiçado. Esse é o último estágio, porque certas substâncias químicas não estão sendo produzidas pelo pâncreas e não são absorvidas pelo intestino. Mas é possível viver com uma condição de câncer de pâncreas e fígado por anos. Eu tenho feito isso desde 2009, quando fui envenenado. Quando vejo as mudanças de cor nas fezes, sei que toquei em algo que cria essa condição. Então procuro ver o que criou essa condição. Então você evita aquele alimento, porque se isso continuar, pode criar outros problemas. O pâncreas opera por meio de enzimas, não importa o que o mundo da ciência diga a respeito. Ele cria determinadas condições de campo magnético das partes reatoras de seu intestino para absorver determinados campos para determinadas operações do corpo. Ele se liga a uma posição ou passa pela operação da medula óssea, absorvendo a travessão da parede do osso e então passando pela medula óssea para ser entregue em uma combinação de coisas como células sanguíneas e tudo mais. A ciência ainda não entendeu como o pâncreas afeta a criação das células vermelhas do sangue. E por que as chamamos de vermelhas se na verdade elas são transparentes? Quando elas entram em contato com o oxigênio, elas mudam de cor para branco ou a luz muda para a cor vermelha. O sangue é uma mistura denominadora comum com a qual todas as células do corpo podem trocar energia para criar uma interação com as informações do sistema neural, a fisicalidade dos gânglios, na condição de célula. É por isso que temos uma circulação sanguínea. O sangue não circula apenas por circular. Seus campos interagem com todas as células do corpo para transferência de energia. A base para isso é decidida pelo pâncreas. Se ele não funcionar, não criará as condições adequadas e você terá problemas. Quando você retira o pâncreas, as interações de campo no corpo mudam. O estômago e os intestinos tentarão criar campos magnéticos para absorção e depois de muito tempo, isso se tornará uma característica permanente. Às vezes eles criam condições para extração, mas não conseguem extrair o que é necessário da mesma forma que quando as enzimas estão lá. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento passou a perceber a importância dos ensinamentos e pede ao Sr. Cash que ele diga especificamente onde ele deve começar os ensinamentos, no início ou onde estamos hoje. Talvez o receio dele seja o de que haja tanto conhecimento que ele tenha medo de não conseguir se atualizar. E ele queria saber o que precisa para a sua missão pessoal. Sr. Cash responde. Não importa por onde você começa, você pode ouvir o ensinamento de hoje e ser iluminado, pois ele cobriria os últimos 10 anos de ensinamento em um instante. Isso se você o entender. Ou você pode começar a estudar desde o primeiro livro e o primeiro workshop de buscador de conhecimento e começar a construir uma base sólida para ser iluminado. É realmente uma questão de quanto você se educou durante a sua vida e de quantos preconceitos você carrega em relação ao conhecimento de que você adquire. Em outras palavras, quando você adquire algum conhecimento, você se orgulha do que aprendeu e interrompe seu progresso por aí? Ou você se torna humilde e entende que sempre há mais para aprender? Não é como em nosso sistema educacional normal, em que eles estabeleceram um começo e um fim para nossa educação e você realmente não deve ir além disso. No conhecimento da criação, não há um ponto de início, mas sim um ponto de compreensão. Trata-se do que você já entendeu sobre sua vida e como você pode acrescentar algo a isso. Não se trata de evolução na ciência, é um acréscimo à ciência. É por aí que você tem que começar. Primeiro entenda o quanto você já sabe e depois acrescente mais. E também não tenha preconceitos e preferências sobre o que você aprendeu antes. Esteja aberto para descobrir. Esse é o melhor conselho que eu posso lhe dar. Depende de você o que você quer aprender e como você quer abordar isso. Como sempre digo, não somos uma organização religiosa. Temos base totalmente científica e ensinamos vocês a entender a ciência por si mesmos. Se você tocar na ética do uso da ciência, ela se tornará teologia. Então temos a teologia do plasma e a teologia de sua própria conduta e de nada nem de ninguém mais. Uma vez que você entenda isso, então isso fica enraizado em sua estrutura principal ou fonte de energia, ou o que chamamos de alma. Como quer que você a chame, ela o levará por todo o universo. Não importa em que ponto do conhecimento você esteja, é sempre um ativo que você pode acrescentar. Se você quiser voltar e aprender a fazer os ganhos e o restante, isso também é bom. Porque muitas pessoas têm dificuldade para acreditar nas energias e nos campos, portanto, talvez seja bom começar do início e aprender passo a passo. Assim você terá uma experiência em primeira mão com ganhos, e quando os professores lhe disserem que a ciência do plasma é uma bobagem, você saberá, porque você mesmo fez e sentiu. E eles não o fizeram por causa dos preconceitos deles com relação a isso. Tudo depende de você e do grau de abertura de sua mente em relação à ciência da criação que realmente o criou. Então você entenderá mais profundamente como lidar com isso. Uma alma que amadurece no útero da mãe sairá e não terá necessidade da fisicalidade. Outra alma pode viver na Terra por 100 anos e ainda não amadurecer, deixando-a em um dilema. Tudo depende do que você quer pegar e do que lhe convém em que parte de sua vida. Quando você aprende o conhecimento, ele está lá quando e onde você precisar dele. Não há início ou fim nessa educação. Você pode ler desde o início e entender. Ou, se você conseguir entender a essência de todos esses ensinamentos, então você está onde estamos agora. Estamos tentando aprender sobre os campos do universo e como eles interagem e desenvolver a capacidade de interagir com eles, ser capaz de produzi-los e ter a capacidade de controlá-los. Estamos nesse estágio da evolução da ciência. A compreensão não precisa de inteligência, precisa de maturidade da alma. A inteligência pertence à fisicalidade do estado da matéria do homem. É o quanto você compreende e o quanto você pode aplicar, e isso amadurece o homem. Bom, nessa parte do workshop aqui, um buscador de conhecimento estava falando muita coisa, mas o Sr. Cash não entendeu o que ele estava tentando dizer. Então o Sr. Cash diz: quando você compartilha conhecimento, depende de quem o recebe e de que maneira eles recebem, e depois o que eles fazem com ele. As pessoas podem ler os livros e as patentes. Não ensinamos mais você a fazer as coisas como faziam antes. Em vez disso, ensinamos o conhecimento e isso depende do que você tira dele e de como você o aplica. E se você entende ou não a essência da verdade por trás dele, e isso é tudo. Quando você entende, o conhecimento não é mais seu, porque de certa forma você se tornou iluminado. Esse é o objetivo do ensinamento, para que você se ilumine com a verdade sobre si mesmo e sobre a criação. Me lembro de uma bela situação. Havia um caso de uma dona de casa que estava tentando explicar ao marido sobre ganhos e os campos. E ele disse a ela: eu sou um PhD em física e o que você está dizendo é tudo besteira, isso não existe. Eles continuaram discutindo o assunto e um dia ela explicou a ele algo que ela mesma realmente entendia, pois ela tinha experimentado isso por meio dos campos. Então algo clicou dentro dele e ele disse: como você sabe disso? A ciência está buscando esse entendimento há muito tempo. E ela disse: ah, eu ouço ensinamentos do Sr. Cash e isso vem nos primeiros workshops. Agora ele é um daqueles que eu chamo de buscadores de conhecimento que não perdem um ensinamento. E ele disse: estudei e ensinei física e desperdicei minha vida com isso. Portanto, o conhecimento da criação não tem diplomas. E você não precisa de diplomas, títulos de professor ou qualquer outra coisa para entendê-lo. Você só precisa de clareza para entender o processo da criação. E isso é tudo. O conhecimento pode vir a você a qualquer momento. Pode ser no meio da noite, ou enquanto estiver comendo algo, ou no meio de uma corrida. É interessante como cada um de nós obtém esse conhecimento de acordo com o que precisa e quando precisa. É como aquelas chaves francesas, aquelas que o senhor quer que dizer chave inglesa, né, que é ajustável a qualquer tamanho, que carregamos em nossos bolsos para o caso de precisarmos soltar uma porca de qualquer tamanho. Se surgir uma necessidade, você terá algo para se ajudar. Ou podemos chamá-lo de canivete suíço do conhecimento. E quando não precisar dele, você o guarda no bolso. Se um dia você se queimar acidentalmente, você terá o CO2 pronto para ser usado e só o aplicará quando precisar. Seus ganhos estão lá, prontos para transferência de energia quando você precisar. Quando você entender a essência do conhecimento, poderá usá-lo. Mas não precisamos usá-lo o tempo todo, apenas quando houver necessidade. Todos nós conhecemos o Mário, que costumava estar todos os dias no centro de exibições da Fundação Cash em Lins e guiava as pessoas pelo centro e ensinava sobre a Fundação Cash. Ele abrirá uma das lojas da Fundação Cash e há várias lojas da Fundação Cash na Europa e no mundo que começarão a fazer isso. Mário começará ensinando sobre a tecnologia da Fundação Cash em 25 de maio. Esse é o início dessa nova fase de divulgação da tecnologia. Desejamos a ele sucesso. E todos vocês podem pensar em fazer o mesmo, pois nunca se sabe quem você vai tocar com o conhecimento ou quem está sentado lá com vocês. Pergunta ao Sr. Cash. Como é que os raios cósmicos entram em ação com plasmas normais como GANs e outros plasmas e outros estados de plasma? Sr. Cash responde. Parece que há uma pequena lacuna no conhecimento e isso não foi totalmente transmitido. Os GANs são criadores de raios cósmicos. Eles fazem parte de toda a estrutura dos raios cósmicos. Você é feito de raios cósmicos, assim como a moeda em seu bolso, a maçã que está mastigando e a água que você bebe. Todos fazem parte da mesma coisa. A fisicalidade deles pode ser vista e eles são tangíveis ao seu corpo, devido às diferentes condições de interações de campo dentro do cosmos do seu corpo físico. O corpo é como um cosmos em si mesmo. Se alterarmos, mesmo que ligeiramente, a composição do cosmos do seu corpo, a maçã que você come pode mudar para o sabor de uma pera, mesmo que você ainda esteja mastigando uma maçã. Isso se deve às percepções com a energia do campo. Associamos um cheiro e um sabor específicos a uma energia de campo específica que conhecemos como maçã. Mas se fizermos uma pequena alteração no ambiente de seu corpo, essa maçã poderá ter o sabor de uma pera. Todas as condições do corpo dependem de como as criamos, com qual força de campo. Caso contrário, tudo é feito de raios cósmicos e não há diferença se é um gás, uma pedra, uma maçã ou seu corpo. Todos fazem parte dos mesmos raios cósmicos. Estamos viajando em um pacote chamado Terra, ou em um pacote chamado Corpo do Homem, e ao mesmo tempo em que viajamos pelo cosmos. Somos apenas mais uma parte dessa estrutura de raios que atravessa o cosmos. Alguém que não tem a mesma força de campo do ponto de observação do estado da matéria que nós, não será capaz de nos ver. É como se não existíssemos para eles. Eles simplesmente passam direto por você, porque nossa força de campo não faz parte da interação deles. Pergunta para o Sr. Cash. Já que a tecnologia do plasma é a expansão do conhecimento que já está aqui por meio dos campos do plasma, então podemos nos tornar conscientes do Criador dentro de nós e, portanto, entender nosso propósito na vida? Ou isso depende do fato de estarmos ou não prontos e termos evoluído o suficiente para dar o primeiro passo em direção à nossa própria divindade? Sr. Cash responde. A iluminação não precisa que você seja evoluído. Em vez disso, você mesmo precisa encontrar o caminho para ela. Em outras palavras, não é como obter um diploma da universidade onde você tem que fazer isso e aquilo e então alguém diz que você está iluminado. Todas essas ideias vêm de nosso condicionamento e estão em nosso subconsciente. Aqui o Sr. Cash deu um exemplo de iluminação, como quando cada um de nós faz uma pizza. Todos nós faremos a pizza à nossa maneira. e a modificaremos da maneira que nos convém e da maneira que gostamos. Escolhemos o caminho de como vamos montar a pizza de acordo com o nosso próprio gosto. Ficaremos felizes com isso, com nossa própria conduta e com nossa própria expansão? Podemos usar isso para aproveitar nosso tempo? O que isso cria dentro de nós? Precisamos testar e provar que é adequado para nós? Será que isso nos levaria ao próximo passo? Sr. Cash também deu o exemplo das crianças que entraram na caverna de sal e tiveram que lamber as paredes para ter certeza de que era salgado. Elas não acreditaram no que lhes foi dito ou no que viram. Elas tiveram que experimentar por si mesmas e então acreditaram. É assim que somos como seres humanos. Depende do ponto de maturidade de nossa própria aceitação das coisas. Às vezes temos que testá-las para acreditar que são reais. Há um experimento que você pode fazer com crianças de 1 ou 2 anos de idade. Coloque sal e açúcar na frente delas e tente explicar o que é sal e o que é açúcar, mas não deixe que elas os toquem. No cérebro elas conhecem o sabor do sal e do açúcar, mas visualmente não conseguem perceber a diferença. Quando você pede que elas coloquem o dedo e provem, por algum tempo elas ficarão confusas entre qual é o sal e qual é o açúcar. Acho que ele quis dizer aqui, o Sr. Cash, que elas estão confusas porque antes eram conceito de sal e açúcar, e agora elas têm na forma física ali. Portanto, elas precisam distinguir entre os dois, porque eles são muito parecidos um com o outro. O mesmo acontece com a compreensão da alma e da fisicalidade. Elas são muito semelhantes, mas têm uma estrutura ligeiramente diferente. Depende do que você quer saborear e de qual dimensão você gosta mais. E agora o homem terá a opção de estar na alma ou na fisicalidade, embora elas estejam bem próximas uma da outra. Pergunta para o Sr. Cash. Se meus pensamentos podem ser transmutados de negativos para positivos, como faço para atrair os raios cósmicos por meio de meus pensamentos, usando meus pensamentos como um ímã para atrair os campos dos raios cósmicos ou vice-versa? Isso é possível? Para onde devo direcionar meus pensamentos para iniciar o processo? Sr. Cash responde: os pensamentos não são positivos ou negativos. É apenas um ponto de vista. Esta é a maneira como eu vejo as coisas. O que pode ser negativo para você pode ser positivo para outra pessoa. Temos que entender esse processo. Essa é a mudança que precisamos entender. E então você pode decidir qual caminho quer seguir e como quer interagir. Ninguém pode ditar isso a você. Tudo depende de como você pode ampliar essa posição. Em um futuro muito próximo, ensinarei a vocês como realmente criar uma condição de transmutação para si mesmos automaticamente e tê-la a cada segundo que precisarem. Mas no momento, não vejo os buscadores de conhecimento maduros o suficiente para entender isso. Pode ser a transmutação da alma ou a transmutação física total. Você só precisa entender sobre sua própria estrutura física e energética. Você pode decidir ficar no estado físico ou passar pela energia. Todos nós já sabemos disso. Apenas ignoramos. Pergunta ao Sr. Cash. Você mencionou no workshop 534 que pegamos muita alma e nos damos o câncer da alma. É um pacote de energia que se transfere para a fisicalidade, mas que eu não preciso dele. Eu não consigo entender com exatidão o significado dessas palavras. Você pode explicar melhor, por favor? Sr. Cash responde: quando dizemos câncer, não significa um tumor como você está acostumado a pensar. Significa que é uma energia a qual você está se apegando e da qual não precisa. E isso pode levar à sua destruição ou pode alterar a força de seus campos. Infelizmente, não temos as palavras exatas em inglês para explicar isso de outra forma. Quando você tem câncer, significa que você está apegado a algo de que não precisa. Não se trata necessariamente de um tumor ou de um câncer. Em inglês, podemos usar a terminologia de câncer e dizer que é como um câncer, mas na verdade significa que é algo de que você não precisa e que pode levar à sua destruição. Da mesma forma, uma interação dos campos poderia criar uma condição da qual você não precisa. É algo extra que você tem, mas também pode ser muito vantajoso para a sua fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. No último workshop, você mostrou gráficos da fisicalidade, da alma da fisicalidade e da alma do homem. quando é possível ver o gráfico da alma do Criador? Quando ele está presente? Socrates responde: acho que você tem que aprender a andar antes de poder correr. Chegará um momento em que você mesmo verá, e você não precisa da dimensão de um sistema para isso. Mas dentro desse sistema nós mostramos isso se você entendeu. O princípio do ensinamento está, em essência, com a semente da alma do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Isfahano Iran sediará a primeira Conferência Internacional de Ciência Nuclear, a 30ª Conferência Nacional Nuclear do Irã e a primeira Conferência Internacional de Ciência e Tecnologia Nuclear. Essas ocorrências têm algo a ver com a Fundação Cash? Sr. Cash responde: essa conferência foi realizada esta semana em Isfahan e é a primeira vez que o Irã realiza uma conferência internacional em Isfahan. Levantei essa questão com nossos parceiros iranianos. Como é que, desde que anunciamos que Isfahan seria um ponto de demonstração da primeira tecnologia do plasma nos centros nucleares iranianos, de repente o governo se apressou em fazer isso? Essa é uma pergunta intrigante para mim quando ouvi falar sobre isso pela primeira vez. Mas isso não tem nada a ver com a Fundação Cash. Desde os acidentes que tivemos com israelenses caçando físicos nucleares iranianos, temos evitado enviar cientistas para conferências internacionais. Houve uma conferência sobre algo nuclear na China e cientistas de todo o mundo participaram, exceto do Irã. Então levantei essa questão com minhas autoridades imediatamente. A Fundação Cash Tecnologia Espacial realizará uma conferência em Isfahan no final deste ano. Convidaremos chefes de Estado para ver a tecnologia revolucionária. Ele me ensinou algo sobre a AIEA e as negociações de 5+1 com o Irã. Estamos em uma posição muito peculiar com o governo iraniano e muitas das coisas que aconselhamos são seguidas e as vemos sendo implementadas. Essa é provavelmente uma delas. Pergunta para o Sr. Cash. Um dia após a sessão mensal de voo, tive uma experiência que nunca havia tido antes. Eu estava em casa e ao mesmo tempo com minha mãe, que morreu há muito tempo. Até então eu só tinha tido essa experiência separadamente, mas agora era como se dois cômodos tivessem se tornado um só. Foi maravilhoso. Você poderia dizer algo sobre isso? Sr. Cash responde: ouvimos esse tipo de coisa de vários buscadores de conhecimento que estiveram conosco nas sessões anteriores. Você não é a primeira. Isso acontece quando você aceita a existência da alma e da fisicalidade juntas. É como se sua fisicalidade estivesse aqui e a alma estivesse em outro lugar. Por exemplo, se você estiver atravessando a rua e um carro estiver prestes a bater em você e de repente seu corpo for puxado para trás, é a alma que o puxa para trás com suas mãos de energia. Ela não quer que a fisicalidade seja danificada. Agora você pode aprender isso como uma parte normal da vida e você não ficará louco. Você está vendo a operação da alma e da fisicalidade em suas próprias dimensões. Isso se tornará normal. Essa parte aqui do workshop não ficou muito claro o que o Sr. Cash falou exatamente. Continuando. Não precisamos esperar sonhar para estar com nossa alma. Podemos nos tornar plenamente conscientes tanto da alma quanto da fisicalidade, mas também não devemos misturá-las. Você não é a primeira pessoa que passou por essa experiência. Você conseguiu abrir a dimensão dos campos que se conectam ao seu centro de energia ou alma. E não precisou dormir e sonhar para lidar com sua mãe. Você quebrou essa barreira entre a alma e a fisicalidade e a alma está sempre com você. Isso está acontecendo com vários buscadores de conhecimento que têm participado regularmente das sessões mensais de voo. Eles passaram a entender a distinção entre a alma e a fisicalidade como e o que é. Os buscadores de conhecimento disseram ao Sr. Cash que estão aprendendo a interagir em suas vidas a capacidade de viver tanto com a alma quanto com a fisicalidade. Nós negamos isso, mas agora estamos tendo acesso a essa nova vida por meio da tecnologia. Mas tenha muito cuidado e não deixe que lhe digam que você é louco. Cabe a você entender e você tem a capacidade de viver e confirmar a existência de estar em ambas as dimensões. Pergunta ao Sr. Cash: obrigado por trazer paz à Terra. Tenho flashes de luz saindo de cada um de meus olhos, eles formam um semicírculo de luz e posso ver no escuro à esquerda e à direita. Há anos tenho luz saindo do meu corpo à noite e ela ilumina completamente o meu quarto e essa luz me acompanha até o banheiro sem que eu precise acender a luz. Sr. Cash responde: Isso se tornará um modo de vida natural para todos nós no futuro. As pessoas poderão expandir seus campos de energia e poderão ver com eles. Nós costumávamos fazer isso como seres humanos há centenas de milhares de anos. Não é nada normal isso. Isso acontece quando você tem controle sobre a transferência de sua energia ou aumenta a energia do ambiente. Ou pode acontecer porque você reduziu a interferência dos campos da circulação sanguínea dentro do corpo, e isso permite que a energia interna interaja com os campos do cosmos ou do ambiente e cria assim uma luz fora do corpo. Isso permite que você enxergue fisicamente no escuro. Essas coisas começarão a se tornar normais para muitos buscadores de conhecimento. Vários buscadores de conhecimento conseguiram isso. Na primeira vez que isso acontece, eles ficam chocados. Um buscador de conhecimento disse que se escondeu debaixo do cobertor, mas a luz também estava lá, então ele teve que aceitar o que estava acontecendo. Esse conhecimento sempre esteve com vocês, mas vocês o negaram. Agora, gradualmente, começaremos a ver a beleza disso. Um a um, os buscadores de conhecimento começarão a ter essas experiências. É como todas as novas experiências que vocês tiveram quando descobriram como fazer os ganhos. Agora vocês aprenderão a interagir com seus próprios campos, com seu ambiente e com o cosmos. À medida que mais de vocês começarem a vivenciar essas coisas, explicaremos melhor. Não é nada estranho. É a interação dos campos de seu corpo com o ambiente. É a mesma forma como a luz do dia é feita a partir da interação dos campos do Sol e da Terra. Neste, você verá luzes de cores diferentes, dependendo de sua emoção. Você não é o primeiro. Muitas pessoas começaram a nos contar esse tipo de coisa. É normal porque vocês estão aprendendo essas coisas e porque muitos de vocês estão em contato com os ganhos e gradualmente vocês desenvolverão isso. Quando seguro o gancho de CO2 em minha mão, posso sentir o degustá-lo. Em breve, alguns de vocês nos dirão que quando seguram uma laranja ou uma maçã na mão, podem degustá-la e senti-la. Mas depois colocam a laranja de volta onde estava porque já receberam tudo o que precisavam dela e não precisam matá-la. Alguns de vocês estão nesse caminho, pelo que ouvimos e sabemos quais podem ser os próximos passos. Portanto, não se assuste. Isso faz parte do processo de interação com o seu ambiente. Não é mágica, e outras pessoas não verão a luz que você vê, porque é a força de sua visão e é por isso que você a vê. Você não pode se tornar uma tocha para os outros seguirem, pelo menos não agora, mas talvez no futuro. Neste momento, você precisa aprender mais sobre como fazer isso. Pergunta o Sr. Cash. É possível transmutar metais e outras coisas para fora do corpo com a tecnologia em vez de fazer cirurgias? O Sr. Cash responde, sim, é possível. Um buscador de conhecimento fez isso há alguns anos em um cão na Itália. Foram retirados estilhaços de um cão, é possível. Pode levar alguns anos para se desenvolver. É possível até mesmo hoje, mas você precisa saber como fazer isso. O Centro de Bem-Estar da Fundação Cash anunciou que aceitará 20 novos casos, especialmente do que chamamos de sementes especiais. Ele se refere a câncer e outras coisas aqui. O tempo das cirurgias cardíacas e cerebrais acabou. Temos que ensinar o suficiente e desenvolver as tecnologias físicas o suficiente para que possam ser implementadas em maior escala e estamos empenhados nisso. Ele também disse algo mais sobre calcificação aqui. Pergunta para o Sr. Cash. Existe a alma da emoção? O Sr. Cash responde, não. Ela tem uma alma, mas é a interação dos campos. Pergunta ao Sr. Cash. As plantas são capazes de ter várias almas como as pessoas bonitas? O Sr. Cash diz, se elas decidirem. Espero que vocês tenham compartilhado conosco por meio de sua alma e nós compartilhamos com vocês por meio de nossa alma e voz. Fim do índice rápido do workshop 537.